ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Expressões da Lusofonia. É verdade, estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico, a sétima desde que se iniciaram as emissões deste espaço radiofónico. Ora, hoje, neste domingo, dia 22 de maio, vamos dar início com grandes músicas, hoje dedicado inteiramente ao Brasil, estas Expressões da Lusofonia. Enfim, dedicado ao Brasil por inteiro, no que toca a música. Porque hoje, no que toca a notícias, não vamos viajar ao Brasil, vamos viajar a outras partes do mundo, que não ao Brasil. Mas enfim, este é um espaço totalmente lusófono, ou seja, estas expressões da lusofonia são para, vá, assim muito sucintamente falando, para os portugueses no Brasil, para os angolanos em Cabo Verde, para os moçambicanos no Canadá, para os portugueses nos Estados Unidos, para os brasileiros em Espanha, enfim, para toda a comunidade lusófona, para todos os falantes da língua portuguesa. Ora, hoje vamos dedicar-nos à música brasileira. Na passada semana foi música portuguesa, na próxima será música africana. Vou trazer-lhe Dauto com Muito Estranho, Daniel com Vida Minha, Sandy e Júnior com Você e ainda Bruno e Marrone com Dormi na Praça. Esta primeira parte do nosso programa será dedicada, na sua maioria, à música brasileira dos anos 80. Não só, mas também à música brasileira dos anos 80. Vamos, aliás, será toda a emissão especialmente dedicada, não exclusivamente, mas especialmente dedicada à música dos anos 80. Ora, vamos então começar com estes quatro nomes. Já sabem que o primeiro, como lhe disse, é o nome de Dauto, que nos traz Muito Estranho. Grandes músicas para ouvir nesta tarde de domingo, dia 22 de maio de 2011. Este é o Expressões da Lusofonia. Então misture

caminhos pra seguir, na incerteza de chegar. Quem decide por partir, saber se procurar. Tantas vidas pra viver, tentando se encontrar. Tantas coisas por fazer, pra se purificar. Não consigo mais sonhar, já me basta o que vivi, sofrendo ao desejar, e nada que eu não consegui. O canal 2 da Antena. Gastando todo o teu inglês só pra me dizer

da tristeza cai em nosso olhar. E agora, estimados ouvintes, senhoras e senhores, é tempo de notícias. As 5 notícias mais importantes da semana, agora em revista aqui no Expressões da Lusofonia. As notícias mais importantes no espaço lusófono. Por exemplo, vamos hoje até Macau. É por aqui que começamos, dizendo-lhe que a Universidade de Macau está a estabelecer uma parceria com universidades brasileiras e japonesas. Ora, Japão próximo em termos territoriais, Macau, ou melhor, Brasil, próximo de Macau em termos linguísticos. Até ao ano 2000, Macau era parte do território português, era administrado por Portugal. Apesar de já há 11 anos estar sob domínio chinês, a verdade é que Macau tem muito de Portugal e muito de português. E é interessante ver que nos últimos anos tem havido uma defesa da língua portuguesa nesta cidade, neste estado, aliás, de Macau. E então esta cooperação que agora irá surgir com universidades brasileiras e japonesas. A ideia é, digamos, a maior circulação de alunos e professores entre universidades destes três, destes dois países, aliás, e deste estado chinês, desta província chinesa. A defesa da língua portuguesa é um dos motivos que incentiva esta troca, uma troca que também poderá, no fundo, permitir a quem viajar para outro país, ou estado, neste caso, permitirá também um maior acesso à cultura daquela localidade, daquela região. Ora, e pois muito bem, esta parceria então a efetuar-se já para o ano letivo de 2012, é verdade. Ora bem, Moçambique vai pedir o perdão da dívida à Angola de 21 milhões de euros. Isto traduzido, claro, o recambiado, vamos chamar assim. Essa dívida está relacionada sobretudo com a aquisição de petróleo, a importação de petróleo dos moçambicanos aos angolanos na década de 1980. Na altura, Moçambique era um país em expansão, tal como ainda hoje. Era um país que, no fundo, estava mais dependente do que estava, por exemplo, Angola. Moçambique acabou, então, por comprar, por importar de Angola, muito petróleo. Depois não teve foi como pagar e os juros foram-se acumulando. E agora há 21 milhões de euros que, para o povo moçambicano, para Moçambique em geral, é muito, mesmo muito dinheiro. Ora, há este, então, este pedido de perdão da dívida moçambicana a Angola. Angola que tem o crescimento mais alto da CPLP. Ultrapassa os 10% para 2012. Face a estas perspectivas, face a uma economia de, enfim, de evolução, e uma economia que está a crescer muito rapidamente, Moçambique vai então pedir este perdão da dívida para que também possa continuar a evoluir. As entidades que apoiam o crescimento moçambicano têm dado sinais, têm manifestado sinais de agrado face ao crescimento de Moçambique, não só o crescimento social, não só o crescimento económico, mas também o crescimento de infraestruturas, de serviços, de combate à criminalidade, enfim, toda uma série de áreas em que o Moçambique tem crescido. Numas mais do que outras, como é natural, isso acontece em todos os países, mas tem crescido muito no geral. E esta tem sido uma ideia que os parceiros moçambicanos, ou enfim, os bancos e associações que estão a ajudar o Moçambique a crescer, é uma ideia que estas entidades têm passado para o exterior. É um agrado enorme com o Moçambique, com o progresso que tem vindo a ser feito nos últimos 5, 6 anos. Agora digo-lhe que em Portugal, e vamos chegar por cá por um bocadinho, em Portugal registou-se um feito inédito, digamos assim, ou melhor, um feito histórico para o futebol português. Eu muito focado aqui no futebol, porque, enfim, naturalmente estou no desporto, este desporto, não é? Este desporto, ou melhor, que tem estas notícias do desporto, que seja mais a par do que noutras áreas, mas enfim. Bom, o Porto venceu a Liga Europa. É verdade, e hoje pode vencer a Liga da Taça de Portugal, aliás. Ora, a Liga Europa foi então vencida pelo Foco do Porto. Mas o histórico nem é isso. O histórico é que Portugal teve duas equipas numa final muito estranha. Uma final que opôs Porto a Braga e depois parecia um jogo para o campeonato. O Porto a vencer ao Braga por 1-0. Um golo de Radamel Falcão, aliás, ao minuto 44 da primeira parte. O jogador argentino deu aos portistas a vitória azul e branca, então, no estádio de Dublin, que recebeu e acolheu este jogo da final da Liga Europa. Um estádio com capacidade para 51 mil pessoas. Ora, não sei se o estádio ficou cheio ou não, mas creio que terá ficado perto disso. Ainda que na Irlanda, e talvez porque houve aquela visita lá da Rainha Isabel, não se prestou muita atenção, a esta final tão portuguesa. Tem mais. Hoje, se ainda estivesse em circulação, o escudo faria 100 anos. É verdade. O escudo começou a circular no ano de 1911, mais especificamente, a 22 de maio de 1911. Ora, em 2002, o escudo foi retirado de circulação, enfim, face à chegada da moeda única, do euro, mas foi retirado de circulação, mas hoje faria, portanto, 100 anos. Esta data serviu, no fundo, para fazer uma análise daquilo que é, ou daquilo que foi, o escudo, daquilo que é o euro, a vida mais barata que tínhamos quando tínhamos o escudo. Enfim, pronto, foi uma análise feita muito, muito interessante, porque realmente os preços aumentaram muito desde que Portugal entrou na moeda única europeia. Enfim, então hoje estaria a fazer 100 anos que o escudo havia sido implementado. Digo-lhe também que vai decorrer de 25 a 27 de maio o FIP, a 6ª edição do FIP, o Festival Internacional de Publicidade em Maputo. Ora, esta 6ª edição vai contar com um número inédito de participantes, 26. 26 agências de publicidade de Portugal, França, Angola, Cabo Verde, Brasil e, claro está, Moçambique, o país anfitrião que tem naturalmente maior número de agências de publicidade a participar. A informação é adiantada pela presidente da AMEP, Mário Ferro, presidente da Associação Moçambicana de Empresas de Publicidade, anunciou que, ou declarou, aliás, que este número, 26 participantes, é um número recorde em 6 edições e que é, aliás, o dobro do número de participantes que houve na edição anterior, ou seja, do ano de 2010. Anotou também o facto de ser cada vez mais uma referência para a África, mas que o objetivo da organização é que seja um evento, no que toca à publicidade, que seja um evento que no fundo seja uma referência à escala mundial e não apenas africana. Aliás, a prova é de que começa a captar a atenção de outros continentes é também o facto de, e aí a referência a outros países, é também o facto de Portugal e França, por exemplo, da Europa e o Brasil, da América, se juntarem também a esta 6ª edição do Festival Internacional de Publicidade de Maputo. Uma edição que irá até 3 dias, na qual também se realizará a Assembleia da Confederação da Cplp, no toque à publicidade, e também serão premiados nas áreas de internet, televisão, rádio, cinema e painéis publicitários os vencedores, os 3 melhores trabalhos em cada categoria. E precisamente em cada categoria se distribuirão as conchas de ouro, prata ou bronze para o primeiro, segundo e terceiro classificados. Enfim, o habitual. São prémios que serão atribuídos dando especial anotação, dando especial crédito à originalidade. O maior número de participantes está em áreas referentes à internet e à televisão. É aqui que há maior concorrência. É precisamente então na área da televisão e da internet. Mas também do cinema há um número crescente de participantes. Aliás, em todas as áreas ao número crescente de participantes, sendo que então as duas maiores foram a televisão e a internet. Este festival, como disse, decorre de 25 a 27 de maio em Maputo, a capital de Moçambique. É só mais um sinal do crescimento de Moçambique, deste país africano, pertencente à CPLP, a Comunidade Portuguesa, aliás, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Enfim, são as notícias que marcam esta semana. Vamos agora voltar à música. Ora, há pouco escutamos nesta edição, há pouco escutamos a música de Aguinaldo Timóteo, Fumaça nos Olhos. Vamos agora ficar com os Azimuth e Linha do Horizonte para ouvirmos depois Rádio Táxi com Coisas de Casal. Ainda para ouvir também Pronta para Estudar, de Cheque Especial. E Doce Acalanto, da grande cantora brasileira Elza Soares. Esta música é retirada do álbum de 1938 da cantora. E assim vamos seguindo, daqui a pouco há intervalo, nesta edição do Expressões da Lusofonia.

só quem já viveu um amor bonito como eu. Fala de tristeza só quem já passou dores, desencantos, desamor. Novamente, ouvintes, é verdade, já cá estou. Agora, para vos trazer os últimos 4 temas desta primeira parte do Expressões da Lusofonia, vamos ficar com Sonho de Ícaro, de Biafra, mais uma grande música dos anos 80 no Brasil. Ainda para ouvir também Charlie Brown, quem é que não se chama desta música, de Benito de Paula, a música O Meu Amigo Charlie, Charlie Brown. Uma grande música que certamente lhe dará boas recordações. Mais um sucesso da década de mítica, década de 1980, de Benito Di Paula. Vamos também ouvir o Biquini Cavadão, música No Mundo da Lua, e fechar esta primeira parte com Evidências, tema cantado ao vivo por Ana Carolina. São estas as quatro músicas que vão então poder escutar nesta edição de domingo, dia 22 de maio de 2011. É a sétima edição de Expressões da Lusofonia. Vamos para um breve intervalo, depois destes quatro temas eu volto para a segunda parte da nossa expressão, das nossas, aliás, Expressões da Lusofonia. Até já!

Estamos de volta. Iniciamos com muita energia esta segunda parte, com Banda Eva e o Carro Velho. Banda Eva, que teve durante algum tempo como líder, entre aspas, enfim, como vocalista, a cantora Ivete Sangalo. Ora, Ivete Sangalo, que, enfim, é um marco hoje na música brasileira, que está por cá em Portugal e a arrasar Portugal. É verdade. Está a arrasar Portugal. E está, por exemplo, em alguns tops nacionais, em que vai subindo de posição semana após semana. Está a arrasar com muita energia o povo português. Ainda bem, é disso que nós precisamos de energia. Ora, é um exemplo da nossa lusofonidade, se lhe posso chamar assim. Não, da nossa afinidade lusófona. É mais explícito, mais claro. Até fica mais bonito. Afinidade lusófona. Uma cantora brasileira a fazer muito sucesso em Portugal. Aliás, por acaso é interessante, porque a música brasileira, em algumas vezes, chega até a fazer mais sucesso que a própria portuguesa aqui em Portugal. É verdade. Nomes como Bruno Marrone, também vamos aqui ouvi-los, Leandro Leonardo, Lucas e Mateus, Gino e Geno, enfim, numa área mais mexida, sei lá, o Carlinhos Brown, Cidinho e Doca, com o Rap das Armas, não é? Então pronto, são muitos nomes que marcam a música brasileira em Portugal. Ora, mais recentes alguns, ora mais antigos outros, sei lá, Roberto Carlos, por exemplo. Até há quem diga que o Roberto Leal é brasileiro. Também tem, a sua costela brasileira tem. Aliás, eu acho que ela é 50% cá, 50% lá. Porque tanto quanto viveu lá e tanto quanto já viveu cá também, já são muitos anos, não é? Portanto, enfim. Bom, iniciamos com Banda Eva e Carro Velho. Vamos agora ficar com mais 4 temas nessa segunda parte do nosso programa. Ângela Maria traz-nos o Arlequim de Toledo, mais uma grande voz brasileira, mais uma grande música, recordando agora um bocadinho mais, músicas aliás um bocadinho mais antigas. O Arlequim de Toledo, de Ângela Maria, ao qual se seguirá Coração Quer Te Encontrar, de Leandro e Leonardo. Ainda por ouvir também Depois do Prazer, de Só Para Contrariar, banda liderada por Alexandre Pires. E por fim, uma nova versão de Aguenta Coração, de José Augusto. É pois ao som destes 4 temas que vamos seguindo nesta segunda parte, abrindo, digamos assim, este segundo tempo da 7ª edição de Expressões da Lusofonia para esta tarde do domingo 22 de maio de 2011. Sua vida um segredo,

dividir o que é seu. Mil beijos de amor em muitos lençóis, só eu e você. Você com lágrimas nos olhos, não saio com ninguém, espero a sua volta. Vai vindo e tenta convencer aos seus amigos que já me esqueceu e que não sente nada. Esconde que às vezes faz amor comigo, que ainda vem me procurar na madrugada. Vai rindo, vai dizendo que acabou. Vai rindo, vai zombando meu amor. Vai rindo, vai dizendo esqueceu. Só vai chorar quando sentir que você me perdeu. Vai rindo, vai dizendo que acabou. Vai rindo, vai zombando meu amor. Vai rindo, vai dizendo que esqueceu. Vai chorar quando sentir que você me perdeu. Eu não sei por que você insiste nesse jogo. Se me iludindo, tenta parecer o que não é. Tem vergonha de gostar de mim. Você sabe que esse amor não se acabou e fim. Vai rindo, vai dizendo que acabou. Vai rindo, vai zombando meu amor. Só vai chorar quando sentir que você me perdeu. Vai rindo, vai dizendo que acabou. Vai rindo, vai zombando meu amor. Vai rindo, vai dizendo que esqueceu.

nos meus olhos dá pra ver seu adeus doendo assim. Não pensei que esse amor me pudesse machucar, e uma lágrima de dor hoje cai do meu olhar. Baby, te vejo tão longe, de mim tão distante, além do horizonte. Baby, eu grito seu nome, saudade responde, ela não está aqui. Quando o sol vem me tocar, parecendo um beijo seu, deixa o sonho me levar pra acordar nos braços seus. Baby, te vejo tão longe, de mim tão distante, além do horizonte. Baby, eu grito seu nome, saudade responde, ela não está. Pensei que esse amor me pudesse machucar, e uma lágrima de dor hoje cai do meu olhar. Baby, te vejo tão longe, de mim tão distante, além do horizonte. Baby, eu grito seu nome, saudade responde, ela não está aqui. Baby, te vejo tão longe, de mim tão distante, além do horizonte. Baby, eu grito seu nome, saudade responde, ela não está aqui. Baby, te vejo tão longe, de mim tão distante, além do horizonte. Baby, eu grito seu nome. E pronto, ouvintes, é a altura de me despedir. Chegamos ao final de mais uma edição. Foi um prazer imenso estar consigo. Hoje falei pouco sobre... Hoje chegamos um bocadinho mais apertados em termos de tempo. Falei pouco no que toca às nossas comunidades espalhadas por esse mundo fora, aliás. Não só comunidades portuguesas, mas comunidades lusófonas. Falei no princípio do programa, não falei no resto do programa, mas não me esqueci de ninguém. Não me esqueci de enviar, por exemplo, um abraço para Timor-Leste, que creio que foi esta semana, né? andou a celebrar os seus 9 anos de independência. Eu não me esqueci de vocês, não me esqueci. E para Timor-Leste vai um grande abraço a algumas pessoas que lá conheço e que tenho até algumas saudades. Envio-vos então um grande abraço para todos que estão desse lado, sejam do Timor-Leste, sejam de outras comunidades que aqui não tenha referido, Goa, também haverá alguns portugueses, de certeza. Enfim, tantas outras, digamos, comunidades portuguesas espalhadas por esse mundo fora. Portuguesas, e como disse, não só, comunidades lusófonas espalhadas por esse mundo fora. Enfim, vou-me despedir.

noite eu vou aprontar.